da mão, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Só quem é sincero dá um grito. Sabe, pode liberar o gogó, vai! Eu me escondo de todas as formas. E o quê? Eu não quero criar esperanças. Mas não paro de pensar em você. Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou me casar? Se eu ainda amo muito, você noivo. Eu queria tirar você da minha vida. Mais ou menos, bom de Danote, como o Red Bull falou! Só algo por ali, empresários do Castanheira! Um abraço pra vocês também, valeu! Valeu, valeu! É seu nome que ele grita bem alto. Como é que eu posso ser feliz se você não tá me acima? Aqui, yeah. É seu nome que ele grita bem alto. Wally, Wally, malária! Búfalo no Marajó. E Brasil. Um grande prazer, Ivan Macedo. Um abraço pra você. Alô, Felipe Braga. 007, Maria. Sabe aquela menina sentada ali, com olhar desconfiado, tão inocente. Já fui doente. Os caradores da pedreira. Sei que agora ela deve... Júnior da pedreira. Essa engraçada... Volta no papão, a gente quis morar ali, né? Conversando de um... E aí, homem? Você é meu último... Magnata caçamba. Ela quis ficar contigo. Passa... Você é da boutique do Espreito. Bora na Monte Alegre, né? Cuida bem dela. Você não vai conhecer alguém melhor que ela. Promete pra mim, o que você jura pra ela, você vai cumprir. Cuida bem dela, ela gosta que repare no cabelo dela. Foi por um quis, mas eu fui incapaz de ser o que ela sempre quis. Faça ela feliz. E aí, Peter! Fazinho! Meu parceiro Preto da Lomas, que está juntinho com a gente, abraço pra você, Preto! Tadinho, Charles David e a primeira dama, David. Sabe aquela menina sentada ali, com olhar desconfiado, tão inocente. Já fui doente. É o bufo. Aquela mulher, sei que agora ela deve estar olhando de Japura na série. Um Japura na TV, a Mariana, o Brindinho. Tiaquinho do mundo atrevido por ali, ó. Você é meu último. Dani Maciel! Choque do frango! Gê descendo o mirim por ali com a gente! Faça ela feliz! Cuida bem dela, você não vai conhecer. E aí, Netinho! Promete pra mim, o que você jura pra ela, você vai cumprir. Cuida bem. Paturi, Pacurão! Chico da Pedreira! Boca da Bex, Marquinho, Belém por ali! E aí, Max da Redley! Vai, Playboy! Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela. Promete pra mim. Dói, né? Quando a gente ama, dói, né? Alguém que nos engana, dói, né? A gente quebra a cara. E a dor machuca o coração, dói, né? Quando a gente gosta, dói, né? E o outro não se importa, dói, né? Eu fiz só pra você saber. Joga a mãozinha agora! Júlio Tony Boa, fala garota! Iago da Friborgia, sua pique! Pode ir! Fala o Aido da Brossa! Menina da Redway! E a minha palco! Já de novo! Se preparando pra nossa torneira, sua nossa! Logo basta a minha troca, mulher! Apaixonado, dá o grito! Você vai saber, vai entender que amar mais do que eu, ninguém te amou. Um dia vou te esquecer, dia alguém vai perceber. O amor que você dispensou não deu valor. Um dia você vai se arrepender. Seca minha vida agora de uma vez. Vai e desaparece. Nunca mais quero te ver. Vem entender. Essa vez é pra valer. Vai, segue o seu caminho. Vai, e deixa que você... Alô, Bebê Produções! E meu parceiro do Jonas Anai, que é galera do Príncipe Negro, está presente, alô, relativo do Renato, velho! Você não deu valor, um dia você vai lembrar, chorando, velho, procurando e pedindo pra... Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, joguei a sincero, e tá ali na palma da mão, bora virar no caqueado pra você se ligar! Parabéns, Luana, pelo seu aniversário e obrigado por estar comemorando junto aqui no Animal. É um bufa. Vamos curtir, né? Caralho, porra. Os menor tá embrasadão e tá tudo sem limite. Dança igual o Will Smith. Dança igual o Will Smith. Dança igual o Will Smith. Dança igual o Will Smith. Ela tremidinha, tremidinha. Criatividade, competência. E.S. Produções. Alô, Melri. Meu parceiro, parceirinho da Iblês. Luzinho da Pau, Danizinho, Lode. Zero. Sentaremos juntos frente ao mar. Fabrício da Claro e a Evelyn. Um abraço com carinho. Paulinho, meu grande parceiro, o Neto Pantoja e a sua manhã aqui com a gente. Corigiana é a primeira dama. Espero que o perdão esteja em sua mente, por isso eu rezo. Eu sou sincera, eu te prometo, não me olha depois que abrir essa porta. Nego Meireles, se for não, Thalita, Rafinha, Carol, com a gente também. Pretendo, um abraço. Uma amiga me ligou me dizendo, Lobo dos Humildes. Fiel soberano, Fabrício Tales, o Dieguinho, o Moro da Nike, Rato Sobetuga, Dani toda toda, alô Fábio Guilherme, Brasil. Na fila quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, beijo devagarinho. Essa vai especialmente para todas as meninas que gostam de... Meu parceiro Dinho, Felipe! Vai aqui pra frente pra tu ver como... E o Caio, né, vamos... Estou ali com a gente. Um abraço pra vocês. Obrigado. Valeu, Tírio. Valeu, Felipe. Valeu, Caio. Sobrinha, Arelone. Bota a mão na cinturinha e deixa aí até o chão. Vai, vai. Senta essa bunda no chão. Vai, vai. Quita essa bunda no chão. Bota a mão na cinturinha. Alô, Deivinho. Bota a mão na cinturinha e deixa aí até o chão. Bota o Thiago, Wallace, o Hélio, os primos do gol. É DJ Lu. Lani, Sobrinha. E a primeira dama Latinha de volta no som que ele dá valor. João e a Isabel por ali com a gente. Vai aqui pra frente pra tu ver como que é bom. Bota a mão na cinturinha. Fala, Mabel! Rodrigo Menezes e o motor achou sem mal. Por ali, valeu. Fica essa bunda no chão, vai, vai. Bota essa bunda no chão. Bota a mão na cinturinha e deixa aí até o chão. Vai, vai. Fica essa bunda no chão, vai, vai. Fica essa bunda no chão. Bota a mão na cinturinha e deixa aí até o chão. Bota a mão na cinturinha. O Ailton despintado, meu amor. E a Vanessa Thaís. Preciso saber. A Tinezinha. Que não tá aqui. E o que? Meu parceiro Alisson da Pedreira. Cacinho dos Sinisos. O balói da capa digital. Pira da Nike, João da Boca. Valeu! 007, hoje da Igaza. Brasil! Qualquer coisa pra ouvir. Sua voz é mais o meu nome. Me telefone. Do que vale procurar por ti. Se você nunca me responde. E se responde. Que o bagulho vai ser louco. E aí, Muralha? Rodrigo atribulado. E o preto na mão, Marcelinho. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Bora com o Chivão. Oh, Produção, GDC do Perigo, a gente que é certo, difícil. Um abraço pra você, obrigado! Ivete, Ivete, seu, aquele abraço! Fala assim! O homem é bom! Banda NSYNC, uma pancada de sucesso! E é muita loucura, loucura, loucura, loucura! Pitbull, o Dodô da Elite, do DVD e do CD. Um abraço pra você também. Pra cima! Onde sou o resultado? O seu desprezo, o seu descaso. Red Bull, valor! Sente como um beija-flor. Que bissal, glória! Por que deu norte do Bonigre, mais ou menos? Na Metrópole, Josias! Manda Cheiro Verde! Muralha Paturítico da Pedreira! Toca Tabex e os Megas Câmeras! Ela tá beba doida! Ela tá beba doida! Rodrigo Pop! Ela Brick. Beba! Lote Afuá! Tá beba! GB15! Ela tá beba doida! Ela tá beba doida! Ela tá beba doida! Empresários Murario e as mentirosas Patalaia Estúdio Panda Jotinho e a primeira dama Carolyn curtindo o show da Neymar. Joga a mãozinha pra cima, quem tá solteiro, a mãozinha pra cima e dá um grito, grito, grito. E a galera do Pai Santo dá o grito, grito, grito. Criando a clube do Rimo, joga a mãozinha pra cima e faz o chifrinho. Batala só. Olha a chicotada, vai meu búfalo. Olha a chicotada, animal. Só algo testa, Tony Boa, Jurinho. O guri da Red Bull, falou bem da tempo. Henrique da Pedreira, Jovem Multimarca, CD, Carioca da Yamaha. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Como é que é? Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora O homem é bom. Assim. Assim. Badala! Inventei uma dança muito louca. Inventei uma dança. Inventei uma dança muito louca. Mexe a cabeça. Alô, Kelvin, o Cube calado! Fazendo. O homem é bom. Curte com o áudio o som. Meu grande parceiro, Clau. Obrigado pela sua presença. Mais uma vez. Você e seus rostos. Obrigado, viu, Clau. O homem é bom. O homem é bom. Brasil! Caqueado do Clauzinho. Um animal. Meu parceiro Thiaguinho do Ponto DJ Danilo e Daniel Barracas Mude Mosqueiro Thiaguinho Rex, valeu Thiaguinho. Alô Arca Brasil. Alô Lidiane Chega no tribunal, meu grande parceiro, abraço. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Vamos tremer. Yuri Teles, Ratinho Gabrielzinho, Xereque, Joãozinho da Dicilo, e Soldado Preste, o Soldado da 007. Vamos pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Alô, Felipe Brock! Treme, treme, treme, treme, treme. E seu filho de Jardim? Treme, treme, treme, treme, treme, treme. Treme, treme, treme. Xereque, esse! Jumindo Robert, Garcia, Rodrigo, chora todo pra todo, meu parceiro, Rodrigo. É bom, tá ali no ladinho, valeu, Rodrigo! O Renatinho da Hebrey, o Marcelo da Iblis, o Playboy, Piranha da Nike, a Guia, a minha guia. Só no pro jogo, só no craque, só no pilhado. O que é que vai ter, hein? Alô, Bingo! E aí, Isaac? E aí, Dieguinho? Fábio Guilherme, Fábio Espinheiro, Lula da Nike, alô, Rato! Bora virar mais uma! Japona na CL! Um abraço! De Júlio e a sua Pâmela Bela está ali com a gente. E aí, Dani? Pra cima! Quem sabe um dia eu faço uma canção que me conforte. Bora, Clau! Ter você aqui. Uma melodia que traz você pra mim. Como os sonhos que eu tenho com você. Se casar, né, o céu? David Despintado, Lari Breves do Marajó. Emerson Raifai, a mais onda dos ali, ó. Fala, Dani Maciel! Que paixão. Uma melodia. E o malvadão. Você pra mim. Como os sonhos que eu tenho com você. Da maneira, da maneira. Bora tremedinha. Bora tremedinha aí, Florentina. Magnata das caçambas. O nosso magnata. Presença, viu? O Jumei de nosso Atalaia, Fortíssimo Pai, Thiago Bochecha, Juí, Carlinho da Nath. Bora, tio! Cima! Dia de cedo, Mirim, verdade. A equipe que roube fronteiras. Esse som bate pesado, vai te pôr. Alô, Zé, alô, Carlinho! Vem pro caixa, som amor. Netinho, netinho, netinho. O homem é bom. Alô, Ivete. Olha o Daniel por ali, rapaz, junto com a gente, Zé Daniel. Vem pra equipe, eu tô motivado. Ailson da CB. Tudo para. O caixa, som é qualidade de Guaraci. É sucesso pra dança. Sucesso pra dança. Bora virar mais um passeio. Vem curtir, vou lhe dar só um tocador de coração. Vem dançar, Paturi e o Tchô. Só tá parecido, Zé. Sim. O da Boutique do Espeto, agora Boutique por sinal, viu, gente? Aqui na Monte Alegre, é? Quero ver você retornando no salão. Robert, pra cima! E logo mais a metrópole tem Búfalo no Marajó. E o Clailson da Red Búfalo vai estar no berço. E a gente tá por aqui, comandando a galera mais bonita de Guaraci. Fabrício da Claro, Jonathan e os meninos. Aqui é o homem da terra, Luanzinho Barato, Buxinha da Soco. As novinhas tão sensacional, sensacional. As novinhas tão sensacional. Descendo gostosa, aprendendo legal. Subindo gostosa, aprendendo legal. É bola gostosa, aprendendo legal. Isso aqui tá gostoso, tá sensacional. Descendo, descendo, descendo, descendo, descendo gostosa, aprendendo legal. Subindo gostosa, aprendendo. Aí, Duda Bros, e a Letícia Silva. Tá aprendendo legal. Aí, o Suda Pedreiro, balói da capa digital. E a primeira dama, Lilda. Alô, Edilson Rex. As novinhas tão sensacional. Descendo gostosa, aprendendo legal. Subindo gostosa, aprendendo legal. Bola gostosa, aprendendo legal. Isso aqui tá gostoso, tá sensacional. Batalha! Sou! Marcelo da emprestada é o... Rodrigo Atribulado, minha safadinha, depois olha pra trás e dá aquela empinadinha, empina, empina, empina, empinadinha, empina, empina, empina, empinadinha, empina, empina, empina, empinadinha, empina, empina, empina, empinadinha, empina, empina, empina, empina, empina, empina, empina, empina, empina, empina, empina, empina, empina. É o tal do Robacena, moleque. Chama no braço, meu parceiro Paulinho do Coqueiro. Fazendo tu dançar. Daqui a pouquinho é na metrópole, viu, gente? Búfalo do Marajó na metrópole vai ser Brasil. Depois olha pra trás e dá aquela empinadinha. Empina, empina, empina, empina, empina, empina, empina, empina, empina, empina. Tiaguinho, tu vai o quê? Já para, né? Eu vou. Marca! Eu vou, o bebê, Lidia! Quem sabe dançar essa música é o Madruga, viu? Madruga se sai pra dançar essa música. Madruga da Nike. Eu vou sentar agora. É no erro, Golano! Tu sabe dançar essa música, Golano? Bora ver, então vai! Já! Senta, senta, senta! Eu vou! Já sei, já menino, não se esqueça. Bora, Robin Playboy, onde é mídia Sufi Web, o garoto? Vai, Fran, vai, Fran. Fala o cabelo. Deixa como ela faz. Depois de alguns dias, tu vai tá pedindo mais. E agora? Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Só quem é sincero coloca a mãozinha no alto. Quem é moleque doido dá um grito. E a galera do Bloco Trio? Gente, o domingo depois do carnaval, quem vai sair no Bloco Galo Elétrico do Juruna está um grito bem alto. Prepara que o DJ Darlan vai estar na área, viu? Vamos gostar! Parceiro Yali, um abraço pra você. Dinheiro, valeu. Vamos beber. Bota o copo pro alto. O Beimão, o John Vidinho, o Tony, o Brina Belé, e aniversariante, Robinho da Trap. Bora, Marquinho Belé. Essa champanhe que elas se dão louca. Começa a Thiago do Grau, Camila Santos, e a Mara. Tá chapada. Pato. Que se dessa Burari. Vem que tá tudo limpo. Muralha Paturi. Boca da Bex, os megas camaradas, retindo. É bora e vem quicando. Vem aqui com o Ronaldinho. Quero te ver dançando. A noite já é nossa. GTC de Carapemirim. Pra cima, com mano. Dinheiro. Bota o copo pro alto. Vamos beber. Nós vamos curtir a vida. Vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber. Essa mina é braba, elas são tudo sem limite. Convoca as amigas porque hoje tá pro crime. Amor em meu parceiro carioca, tá amado e eu sou o primeiro esmalhado. Meu parceiro Bacurau, alô Bacurau. O homem é bom, o homem é bom, o homem é bom. Aquele pique, tudo se manda sério. Nada, nada não resiste. Vida a mulher que hoje estão pro crime. E o seu movimento aí. Pois senta, tudo senta. Fala, Clau! Pra cima! Joga a mãozinha no alto! E a fiel superando, na sala do ladinho, pode crer! Fica à vontade no fundo sim, fica à vontade no fundo sim. Pira da Nike, costela, o Macarrai vai e o João Paulo. Chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. Adora essa vida, adora essa vida. Joga a mãozinha pra cima, jurando se canta assim, ó. Hoje eu vou falar pra tu. Envenenada, pode crer! Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Cadê? Eu quero é tu. Bacurau do comércio, Cassio dos Lisos, o Dedinho do Guamado, Dedinho dos Humildes, Peter da Reserva, o Dieguinho do Ovelhejo. Obrigado, Peter! Dedinho da Helen, Júlio da Pedreira, meu parceiro Diego Mix, aquele abraço pra cima! Eu quero é tu. Tira a blusa, a sainha, hoje eu vou falar pra tu, quero o quê? Eu quero é tu, novinha safadinha. Obrigado, Fabrício da Claro! Valeu, Abilê! Ô, bandida maravilha! Toda comitiva vai na loja da Luz Style! Que eu tenho o maior carinho de receber aqui com a gente! A loja que mais vende, Ana Lideu! Um abraço pra todo mundo! Macete para conquistar você! No primeiro eu vou. Ai, com o Monteiro da família Crocodilo, na mais um! No terceiro macetinho eu vou. Kika, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica pra você! Kika, pica pra você! Eu duvido! Você aguentar uma dessa! Que meu parceiro Ivan, peca. Ivan Macedo, receba aquele abraço carinhoso. Chuta na ideia, Lore. Valeu, Beto Pandeu, chupando pra cara. Só faltou o Matheus Castro hoje, mas ele tá na mídia. Ô bandida maravilha, faz um favorzinho pra mim. Vai joga a bundinha pra mim. Vai joga a bundinha. Bora virar! De segunda a sexta, esporro da escola. Sábado de domingo, eu solto o pipi e jogo bola. De segunda a sexta. O Felipe Braga, meu filho, seu terapeuta, está de volta! Domingo, pra o cima! Atrevido, ia ser demais. Jovem, e a sua primeira bamba? Juliana! IS Produções. Uma marca inovadora e criativa.